Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. As escolas são locais privilegiados para a promoção da saúde. Para falar sobre esta temática, o Seixal Saudável tem hoje em estúdio Helena Correia, é coordenadora do projeto Promoção e Educação para a Saúde da Escola Secundária de Amora. Em representação do Gabinete Seixal Saudável, temos novamente Sofia Loção. É consensual que uma das formas mais eficazes de promover a saúde e a adoção de comportamentos saudáveis é através da escola. Como é que se trabalha a saúde na escola? Na escola, a saúde tem-se trabalhado desde sempre através dos núcleos de saúde e há 3 anos o Ministério da Educação, portanto, regulamentou por despacho um projeto que é o projeto Promoção e Educação para a Saúde, que visa fundamentalmente que haja uma certa homogeneidade em todas as escolas do país. Consagra, portanto, alguns objetivos que são prioritários, nomeadamente a nível da alimentação e da atividade física, da sexualidade, do consumo, da prevenção, portanto, do consumo das substâncias ativas, das infecções sexualmente transmissíveis, portanto, nomeadamente o vírus HIV e a SIDA, e também a violência em contexto escolar. Pretende-se que estas atividades cheguem, portanto, a toda a comunidade educativa e na nossa escola, portanto, iniciámos, obviamente, há 3 anos. O Gabinete Seixal Saudável deu-nos uma ajuda ótima, porque tudo era novo para nós e, portanto, forneceu-nos materiais, cedeu-nos, portanto, técnicos que foram à escola fazer algumas palestras e tem sido uma caminhada ao longo destes 3 anos. Que áreas e que tipo de atividades têm dinamizado? Temos estado a estabelecer algumas parcerias, não só parcerias internas como externas, nomeadamente a nível interno. Este ano estamos a articular com um outro projeto existente na escola, que é o projeto Porta Aberta, com o qual colaboramos com o Gabinete de Psicologia, o Gabinete de Nutrição e uma outra atividade que existe na escola, que é o SOS Online. E depois, este ano, estabelecemos também parcerias com entidades externas à escola. Nomeadamente, a nível do Gabinete Seixal Saudável, estamos a colaborar e a promover, por desafio do próprio gabinete, a prevenção do tabagismo, portanto, na escola. Por outro lado, há um problema muito grave, não só na nossa escola, como nas outras escolas aqui do concelho, que é a situação da gravidez na adolescência e por parte do Gabinete de Psicologia, em que é, portanto, pessoa responsável, a doutora Andreia Santos, vamos implementar este projeto de prevenção da gravidez na adolescência, para o qual também pedimos a colaboração aqui do Gabinete Seixal Saudável e que já se disponibilizou, portanto, para nos ajudar neste trabalho. Por outro lado, com o Gabinete de Saúde, estamos a atuar a nível da prevenção das toxicodependências. Tivemos a participar numa ação de formação em conjunto com o IDT, do qual, portanto, também estamos a implementar um projeto de prevenção, portanto, destas toxicodependências. Por outro lado, com o apoio dos centros de saúde, a nível da higiene oral, já fizemos o rastreio oral de todos os alunos nascidos em 96, com a finalidade de lhes serem atribuídos, portanto, cheques dentista ou cheques higienista para melhorarem, no fundo, a sua saúde oral. E de que forma é que envolvem a comunidade escolar? Este ano iniciámos ligeiramente diferente daquilo que devia ser feito ao longo do tempo. Envolvemos a Associação de Estudantes como veículo facilitador, portanto, de chegar à restante população discente. A Associação de Estudantes este ano está a colaborar de uma forma bastante ativa, portanto, com o projeto, nomeadamente em termos de levar a cabo algumas atividades. Envolvemos igualmente os diretores de turma também como veículo facilitador de chegar a todos os alunos. Portanto, temos feito algumas ações de sensibilização e de formação para os diretores de turma, não só para eles sensibilizarem os alunos, como também, portanto, para implementarem algumas atividades com estes alunos. Por outro lado, em termos dos colegas de educação física, este ano eles estão a colaborar também, nomeadamente em todas as atividades físicas, de bem-estar, mais ou menos no contacto com a natureza, nos passeios pedestres e nas caminhadas que nós estamos a implementar à semelhança daquilo que já fizemos o ano passado. Quais têm sido os resultados deste vosso trabalho? Nós ainda estamos muito no início, não é? Ainda somos muito, muito novinhos. Em termos de resultados, mais do que aqueles resultados que se pretendem, aquilo que nós, obviamente, queremos é que haja um envolvimento não só dos alunos, como de toda a comunidade escolar, em termos de uma boa harmonia de relações interpessoais. Este ano já conseguimos alguns resultados, nomeadamente a nível de um rastreio da acuidade visual que fizemos na escola, com o patrocínio da Essilor, e foram detectadas algumas situações graves a nível de visão de alunos, e neste momento já se conseguiu financiamento por parte da Segurança Social, portanto, para esses alunos mais carenciados. A nível do gabinete de nutrição, portanto, tínhamos situações graves a nível da obesidade e da anorexia, e que em conjunto, não só com o gabinete de nutrição, mas também com o gabinete de psicologia, já se conseguem começar a ver alguns resultados. Projetos a decorrer na escola secundária da Amora para promover a saúde. O Seixal Saudável termina hoje por aqui. No próximo programa vamos descobrir como é possível promover o envelhecimento ativo. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.